الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اجتماد زوفينج irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Continuando com o nosso programa, hoje falaremos sobre a etiqueta, a roupa no Islã. É um tema importante, como é que um muçulmano deve se vestir, qual é a roupa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aconselhou que os muçulmanos deviam vestir. Primeiro temos que saber, caros irmãos, que para a mulher, a roupa, de acordo com o Corão, a mulher, ela deve se trajar de tal maneira que todo o seu corpo esteja tapado, de acordo com o Corão e de acordo com o tafsir de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, quando Allah ta'ala diz no Corão, illa ma dhahara minha, Ibn Abbas neste tafsir diz que isso é o rosto e são as mãos. Então, de acordo com Ibn Abbas, neste tafsir, o rosto e as mãos, a mulher, ela pode deixar aberta. Mas, Wallah, hoje em dia, irmãos e irmãs, esta é uma sala muito, mas muito delicada. Primeira coisa, quando o Shariat diz que a mulher pode deixar o rosto e as mãos abertas, não significa que é permitido você olhar para isto. Homens, não significa que é permitido você olhar para aquilo, mas sim, isso significa, se ela estiver a fazer o salat, se ela estiver a fazer o salat, e ela deixar o rosto aberto e as mãos, o salat dela será válido. Este é um versículo. Mas no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diga às suas esposas e às todas crentes para que usem os seus véus. Temos a palavra jilbab, min jalabibihinna. Jilbab, de acordo com alguns mufassirins e de acordo com aqueles que são especializados na língua árabe, eles quando dizem a palavra jilbab, é um véu que cobre a partir da cabeça até aos pés. Alguns são dessa opinião, a passo que outros não são, mas alguns dizem que jilbab é aquele que tapa o véu que começa da cabeça até os pés. Então, de acordo com este versículo, praticamente, se a gente optar por este tafsir, que jilbab significa o véu que cobre da cabeça até os pés, então praticamente a mulher deve tapar-se toda. Essa é a segunda coisa. Então temos dois ayats. Temos aquele ayat do Suratul Nur, illa ma dhahara minha, e temos esse Suratul Ahzab, juz 22 do Coran, em que Allah Ta'ala diz Jalabibin. Deixando isso, caros irmãos, como eu tinha dito no princípio, é uma sala muito delicada. Os ulamãs determinaram da seguinte maneira, que se não houver o medo de fitna, de tentações, é jais. Jais o que significa? Que não é aconselhável, digamos que é permitido. Não é a coisa que deviam fazer. É permitido ela deixar o rosto aberto. Agora eu pergunto, cada um deve analisar, eu não vou responder, porque muitas irmãs e muitos homens têm essa pergunta, que se deve deixar ou não, eu digo, hoje em dia cada um medita e pensa sozinho, será que é fitna ou não? Será que o ambiente em que a gente vive é de fitna, é de tentações ou não? Se você acha que não tem medo de fitna, não há nenhum medo, que deixe aberto. E se você acha que é fitna, são várias tentações, então você deve tapar por completo. E quem quiser ainda mais aprofundar sobre esses masais, que consulte os alimos, que consulte os mashayikh, para que seja bem explicado. Eu tentei resumidamente dizer o que o Quran e o Hadith diz a respeito da roupa da mulher. Numa outra ocasião, inshallah, como isto praticamente nós temos diariamente, a gente fala só 15 minutos, eu vou mencionar, inshallah, quais são as regras e as condições para o hijab. As nossas irmãs que estão a ouvir neste momento, um é só por hijab. Mashallah, que Allah dê mais tawfiq, que a gente vê muitas irmãs muçulmanas a usarem desta maneira, a gente sente, Allah, quando a gente vê aquilo, a gente fica muito contente que, inshallah, um dia chegará em que a gente verá todas as nossas irmãs trajadas como o Islã manda. Mas, minhas irmãs, há certas regras no hijab. E ela não pode pôr um hijab de tal maneira apertado que tudo fica à vista. Também proibido. Ela deve tentar evitar que haja muitas cores, cores variadas. Também tem que evitar. Tem que usar de uma maneira que ela não possa chamar a atração de homens estranhos. Porque, ao fim e ao cabo, o objetivo do hijab é este. A mulher não seduzir aos outros. não ser motivo dela chamar a atenção dos outros homens estranhos. Então, há várias condições para o hijab. Eu mencionei aqui algumas. Numa outra ocasião, inshallah, vamos mencionar outras condições do hijab. Mas, resumidamente, foi isto que eu disse, que esta é a maneira que a mulher muçulmana deve vestir. É triste, mas muito triste, não todas, não estou a generalizar, mas a gente vê nas nossas mesquitas que as nossas irmãs vão só com um lenço e ainda vão com um style. Quando chega a hora de uma hora do tarau, estão a pôr o lenço, estão a correr. Não, assim não dá. Se a mulher quer ir para a mesquita, que vai bem vestida, porque senão você só está a causar fitna. Bem vestida, não haver interligação de sexos diretamente para o canto das mulheres. Desta maneira, pode-se dar o jawaz. Poderemos dizer que é permitido. Mas além disso, aquilo que a gente constata, aquilo que a gente nota e triste, que são encontros com namorados, ora, se vão sem hijab, quando chegam na porta da mesquita, põem um lenço. Desta maneira, de maneira nenhuma, será permitido. Quanto aos homens, a roupa dos homens, eu vou aqui mencionar hoje em dia que o nosso mufti, quando a gente estava a estudar, ela havia dito, quando a gente perguntou qual é a melhor roupa para os homens, ela até disse, ele bem disse em urdu, ele disse que Josatirho or Sulahaka Libasco. Josatirho or Sulahaka Libasco. Tem que ser uma roupa que tapa o satar, a parte da vergonha, e que seja a roupa dos piedosos. Uma resposta simples. Eu não disse que tem que ser de boa comprido, tem que ser assim, tem que ser aquela calça, tem que ser aquela camisa. Não. Que tapa a parte da vergonha e seja uma roupa dos piedosos. O muçulmano deve optar pelaquela roupa. Entretanto, aqui vamos ver alguns ahadiths que a roupa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gostava mais era Ilbasu min thiabikum al-bayad. Era a roupa branca. Só deve ter o hábito de vestir roupa branca, porque ele será cumprindo no sunnat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E Umm Salma radiallahu anhu, ela diz: "Kana ahabba thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis." A roupa mais amada, querida por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, era al-qamis. Agora, qamis, o que significa qamis? Qamis, caros irmãos, se a gente vê no Salatul Janaza, quando a gente está a vestir o mayit, a gente põe as três peças: qamis, lifafa e zar. Quem já vestiu o mayit, ele sabe o que é o qamis. Qamis praticamente é do peito até debaixo dos joelhos. Aquilo que é qamis. Eu não estou a dizer que é de boa, que é o quê, mas estou a dizer, de acordo com aquele qamis, na língua árabe significa isto. E Asma bint Yazid al-Ansari radiallahu anha, ela diz que kana kumu qamis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. As mangas da camisa, do qamis de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chegavam até aos punhos. Então, praticamente, deu para entender qual é a roupa que o homem deve usar. Tem que ser uma roupa que tapa o sátar, a parte da vergonha, e seja uma roupa dos piedosos. E um aspecto aqui muito importante que Rasulullah mencionou no hadith, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, ele é o narrador do hadith, ele diz que Ma asfala min al-ka'bain min al-izar fa finnar, é um hadith sahih, rawahu al-Bukhari. Ma asfala min al-ka'bain min al-izar, a parte do izar, a parte das calças que estiver debaixo dos tornozelos, fa finnar, aquela parte estará no fogo do Jahannam. Rawahu al-Bukhari. É algo que a gente nota diariamente. Infelizmente, a gente vê os nossos irmãos jovens, as calças a rastejarem, a varrerem o chão. Quando chega a hora do salat, todo mundo está a dobrar as calças. Mas de acordo com esse hadith, pai, temos que ser claros. É hadith, é haq, é a verdade, tem que ser dita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, é claro no hadith, Ma asfala min al-ka'bain min al-izar fa finnar. A parte das calças que tiver debaixo dos tornozelos, aquela parte do corpo estará no Jahannam. E a pessoa que assim o fizer, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu diz, La yanzuru Allahu yawm al-qiyama ila man jarra izarahu batara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que Allah Ta'ala não vai olhar com olhar de misericórdia, de rahmat, para aquele indivíduo que arrasta suas calças devido ao orgulho. Então, no outro hadith de Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, Abu Bakr perguntou, Ya Rasulallah, inna izari yastarhi illa an ata'ahadahu. O mensageiro de Allah, você está a dizer que a pessoa que a calça cai e a vez varre o chão, Allah Ta'ala não vai olhar com olhar de rahmat para esta pessoa no dia de Qiyama. Abu Bakr, que era um homem santo, um grande homem, ele logo ficou preocupado e ele disse, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a minha calça de vez em quando cai e eu fixo mas de vez em quando ela cai. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: "O Abu Bakr, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." O Abu Bakr, você, se a tua calça cai, mas você não é daquele que veste desta maneira devido ao orgulho. Agora, se eu for interpretar este hadith, caros irmãos, muitos dos nossos irmãos, a gente tem ouvido dizer que Abu Bakr, quando perguntou a Rasulullah que a calça dele caía, então Rasulullah disse para Abu Bakr, você não é daqueles que têm orgulho. Então eles provam da seguinte maneira, que se minha calça está debaixo do tornozelo e varro o chão, eu não faço isso por causa do orgulho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Olá, caros irmãos, quer dizer que você que diz isso, você está a igualar a Abu Bakr. Você está a dizer que eu também sou como Abu Bakr. Quem somos nós para igualar com Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu? Olá, caros irmãos, o hadith é claro que isto normalmente são poucas pessoas que podem dizer isto, que cai, eu não tenho orgulho. A maior parte das pessoas, cada pessoa sabe aquilo que está no seu coração. Você pode interpretar de várias maneiras, você pode dizer que é permitido, não é, mas Wallah istafti qalbak, pergunta o seu coração, ele mesmo vai responder. Para ultimar, eu vou ultimar com uma passagem em que ser no hadith de Anjurei Jabir bin Sulaim radiallahu anhu qal, ele diz que ra'aytu rajulan yasduru an-nasu an ra'yihi. Ele diz, eu vi um homem yasduru an-nasu an ra'yihi, que todos seguiam os seus conselhos. La yaqulu shay'an illa sadaru anhu. Tudo o que ele dizia, todos cumpriam as palavras dele. Este homem, o narrador do hadith, conta isto. Culto, eu disse, manhada, quem é este homem que tudo que ele diz, vocês fazem? Qalu, os sahabas retorquiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que ele é o mensageiro de Allah. Ele não conhecia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, Jabir bin Sulaim, ele disse, alayka salam ya Rasulullah marratain, cumprimentou duas vezes dizendo alayka salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo, la taqul alayka salam, não diga alayka salam. Por quê? Porque alayka salam é o cumprimento dos mortos, mas diga assalamu alayka. Depois esse sahaba, Jurei Jabir bin Sulaim, ele disse, culto, anta Rasulullah, você é o mensageiro de Allah? قال ال respondeu انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك واذا اصابك عام سنه فدعوته انبتها لك واذا كنت بارض فقر او فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. Ele diz que sim, eu sou um mensageiro daquele Allah. اذا اصابك ضر, se te atingir alguma dificuldade, você pedir a Allah Ta'ala, Allah Ta'ala vai afastar aquela dificuldade. Se te atingir uma certa calamidade, uma seca, você pedir do Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala vai fazer com que a sua machamba dá os produtos, Allah ta'ala vai fazer cair a chuva. Se você estiver no mato ou estiver perdido e você perder os seus animais, pedir do Allah ta'ala, Allah ta'ala vai fazer voltar os seus animais. Eu sou um mensageiro daquele Allah. O sahaba diz mais à frente, culto, eu disse, i'had ilayya, o mensageiro de Allah, aconselha-me. Como hoje vai todo mundo vem perante o Sheikh, o Molana, cujo nasceu de Karubai, dê alguns conselhos, etc. Aquele sahaba perguntou e pediu ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em hadileia, aconselha. Primeiro conselho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: La tasubanna ahadan, o jurei, não insulta ninguém. Não insulta ninguém. Wallah, caros irmãos, esse sahaba disse: Fama sababtu ba'dahu hurra, wala abada, wala ba'hiran, wala shatan. Allahu Akbar. Irmãos e irmãs, é de deitar lágrimas. Um conselho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, esse sahaba disse que o meu Nabi disse para não insultar. Eu não insultei depois daquele conselho a nenhum homem livre, a nenhum escravo, a nenhum camelo, nem a um cabrito eu insultei. Wallah, quantos sunnas nós estamos a partir diariamente de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segundo conselho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu a esse sahaba, wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, não despreze nenhuma boa ação. Wa anta kal tukallima akhaka wa anta munbasitun ilayhi wajhuk, não despreze nenhuma boa ação, mesmo se falar com seu irmão muçulmano enquanto você está sorridente. Fala com seu irmão muçulmano, dando toda a atenção para ele, sorrindo para ele. Isto também é uma boa ação. Inna dhalika min al-ma'ruf. E o terceiro conselho, ele disse: Warfa izaraka ila nisfi saq. Levanta as suas calças até a metade das coxas. Fain abaita, se você não levantar até metade, fa'ilal ka'bain, até os tornozelos, o mínimo. Wa iyaka wa isbal al-izar. e tenha cuidado de a sua calça estar a arrastar, a varrer o chão. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ, porque isto é um sinal de orgulho. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةِ, e Allah Ta'ala não gosta dos arrogantes. E outro conselho diz: وَإِنِمْرُمُنْ شَتَمَكَ, e se alguém, um homem, se por acaso, ou Jabir, se te insultar, وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ, e te envergonhar de algo que ele sabe sobre você, فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temos aqui os grandes conselhos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se alguém te insultou, se alguém te difamou, عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ, alguém difamou por algo, بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ, que sabe sobre você, o que você deve fazer? فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ, não envergonhe daquilo que você sabe sobre ele. فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ, porque se ele te envergonhar, te difamar, as consequências cairão sobre ele. Hoje em dia, virou prática, pai, é o prato do dia. Aqui se faz, aqui se paga. Você vai ver, eu estou aqui, ainda batem na mesa. Você vai ver, eu estou aqui sentado. Que islam é este, pai? Pai, Rasulullah, se ela disse, pai, quem te fez mal? Inshallah, você deixa na mão de Allah, pai. Allah vai resolver. Aqui, Rasulullah, é claro neste hadith, فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ, se ele difamou, se ele falou mal de ti, você fica calado, porque as consequências cairão sobre ele. Por isso, vamos pedir do Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala faça-nos, na verdade, os verdadeiros seguidores das tradições de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.